vamos checar o trem chamador, e o ano 895, câmbio. Vamos, 895, até mais. Salvador, boa tarde, a chanel 6326 no INS. Boa tarde, a chanel 6326. Confirme já visual com campo? Afirmativo. Sente a chanel 6326, forma chuva leve, pista molhada, vento 080 graus, 12 nós, livre pouso, pista 10. Sente, livre pouso, 10, a chanel 6326. Quatro mil. Controle, Papatango, Quilo, Quebec Serra. Papatango, Quilo, Quebec Serra, controle. É, decolou da 17, caramba. Serra 90, gente, mantenha meu pé e chame no través do Paral da Barra. Chamará no través do Paral. Solo Salvador Azul 4065-2190. Do Quebec Serra, a senhora transponde. Oceano 315, chame Recife, frequência 1251. 251 com o Oceano Recife, cordial, bom dia, tá? Eu cordial. Salvador Azul 4065. Chané 6326, solos 43, direito 1219. Direita vai chamar 121 decimal 9, o Chané 6326. Como é que está a situação de teto, visibilidade e condição tipo chuva no setor do litoral? E a sua direita para o interior e para o farol lá do Monte Serra, como é que está? Ah, ok, sim. Torre, o 6326 não tá conseguindo contato no 1219, já tá na eco. Ok, é, perdão, ok, no 211, acha, né? 211. No 648, desça para 2000, livre LS. O Kilo Romeo Oscar tem boa visibilidade à frente? Pega o farol pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, frequência livre. Livre. Quatro desça até 2.500 pés. 2.500, afirmativo, você está passando agora a meia dúzia de 1.200. A descida para 2.500, na sua posição de 1 hora 5 milhas, nós temos o Kilo Romeo Oscar, uma aeronave de pequeno porte, que procede de Siri, e voo visual para Salvador. Número 48, localizador em aproximação para bordo. Vamos checar o trem, chama a torre. 11895, gol 1648. Ok, 1895, até mais. Até. Salvador, boa tarde, eu vou no 648, passo externo e marcha travada. Boa tarde, vou no 648, livre pouso, pista 1-0, vento 0-8, 0 graus, 1-2 nós, informe pista úmida. Úmida, obrigado. A 3154, desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS, lugar estabilizado. Torre Salvador, muito boa tarde, é o 6142 da janela, aproximando o ponto de espera da 1-0, pronto, visual ao aeronave na curta final. Boa tarde, o chanel é 6140, após a passagem do tráfego na curta final, ali mantém 1-0. Espera confirmando 6142, após a passagem do tráfego, ali mantém na 10. Oscar Mike Romeu, que chama? Mike Romeu, livre só na chame táxi. Ajustando 0-0, Mike é Delta. Aproximando aproximação, vamos checar o trem, chamar a torre 1-1-8-9-5-3-1-5-4. Muito obrigado e parabéns aí pelo pouso. Um abraço, bom pouso. M1-1-4-2, livre decolagem 1-0, vento 0-8-0 graus, 1-3 mais. Livre decolar, o M1-1-4-2, bastante. Papatango Lima, Kilo X-Ray, este é o controle Salvador. Meu cordial, prazer falar. Positivo, livre, Lima, Kilo X-Ray. Salvador, boa tarde, Stan 3154, passou Índia Serra, baixo, retalado. Sim, Stan 3154, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde. Ah, ok, 35. Então o senhor vai manter o litoral, manter 1500 pés, enquanto eu vou falar com a torre aqui, que por sinal tem um helicóptero para saída 17. A 3154, livre pouso 1-0, vento 0-8-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso 3154. Chaneme 1-1-4-2, decolou em 5-6, chame o controle 1-2-0-8. 208, 1-1-4-2, boa. De Salvador, tarde. Chaneme 1-1-4-2, cruzando 910 na PUCA. Oceano 1-1-42 é o controle, contato radar. É 1-4-2. O Kilo Romeu, acho que nós já entramos em contato com a torre. Informamos que o senhor deseja efetuar um pouso na pista 35. Logo, o senhor vai chamar agora 1-1-8-95 para essa confirmação. Bom pouso, cara. Um abraço. Kilo Romeo Oscar, reporte final 35. Ano 54, solo 58, direito no 21, 1. Direito no 21, 1, obrigado. Salvador, uma boa tarde, azul 4462, azul, milhas de Pavão, que vai entrar no 70, para não se espera transfere. Azul 4462 é o controle, ajuste agora 1010, desça para 4000, direto Duna para o ILS. 4.000 direto do INS X-Ray, vai executar o padrão melhor. Tal de pátio para taxiar via pátio 4 e após reporte no ponto de espera, Oscar. Vai descansar aqui, tá coordenado aqui e reportando o padrão do ponto. Mike Romeu do ponto de espera da 17, pronto. Mantenha o ponto de espera, Oscar Mike Romeu. Mike Romeu, Mike Romeu. Quilo Romeu Oscar, ciente, livre pouso, pista 35, vento 090 graus, 11 nós. Kilo Romeu Oscar, solo 02, frequência livre, estacionar. Mike Romeu Lima, mantendo 7. Zero, zero graus, 13, nós. Oscar Mike Romeu, livre da colagem, 17, vento 090 graus, 14, nós. Então, 42, pode chamar o centro. Oceano 6142 ainda na escuta do 4. O Oceano 6142, solicita se possível coordenar com o centro, a proa do Romeu Fox 08, está presente? Eu estou tentando, viu, capitão? Foi por isso que eu estou segurando o senhor aqui na minha frequência, só um momentinho. Muito obrigado. Acabei de conseguir através da minha assistente para que o senhor possa voar direto para o Romeu Fox 018. Chame 12545 Recife, Oceano 6142. Pode confirmar a secundária para a gente, 6142? Posso, 12685. 12685, a principal é 12545. Muito obrigado pela coordenação, pelo bom trabalho. Tenha uma excelente semana aí. 6142, até a próxima. Muito grato, um bom voo. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Oscar Mike Romeu. Papa Romeu, Oscar Mike Romeu, é o controle Salvador. Decolou da 17, em ascensão do PES para os corredores, solicita a proa direta de Manatinga, presente. Autorizado, informe livrando a zona de controle. Mike Romeu, reportará. Azul 4462, desça para 2 mil pés. Está autorizada a aproximação ILS. 2 mil pés, reportará estabilizado em ILS, Azul 4462. Sete é o controle, meu cordial. Vou ir pra Bonf, desça para 8000, ajuste no 009. O Azul 4462 ajustou o altímetro agora, é 1009. 1009, Azul 4462. Romeu Lima, prossiga. Meu Lima autorizado até a Papá, reporte ingresso no 7. Localizador visual 4462. É o Sete, chame a torre, 1-1-8-9-5 e cheque o trem. 1-8-9-5 a torre, 4-1-6-2, boa tarde. Boa tarde, Zulu 4462, estamos a 3 milhas do externo, no localizador visual. Sente Azul 4462, livre pouso 1-0, vento 090 graus, 1-4-9, cheque trem. Livre pouso na 1-0, Azul 4462, ali cheque trem de pouso. Calma aí, Romeu. Romeu Lima autorizado, ingresso no 7, na Oscar, mantém e aguarda a coordenação junto ao fiscal para prosseguir no táxi via parte 4. Travou 4462. Sente 4462. Confirmo, tá autorizado via pista. O senhor não tinha solicitado antes via pista, confirma intenções, é o parte 4 mesmo? Ok, autorizado via pista no 7. Sente Azul 4065, observe o travo da companhia na curva final, ali mantém após. E a posição da companhia em 1 aqui, na 1-0, 4-0. Sente, coordene com o fiscal para ingresso, ok? Através de Alagoinhas e autorizado para 5 mil. Através de Alagoinhas, é para 5 mil, 807. Metro 462, solas 1-6, direito 1-2-1-1. 1-2-1-1 com sola direito 4462. Solicita de esquerda para o A2195, por inteira. Livre. Obrigado. A 0065, livre da colagem 10, vento 080 graus, 13 nós. Livre da colagem 10, azul 40. Fala, meu Oscar, Fox, Fox, control. We're clear to via minor arrival with the altimeter 100 minor. Papa Romeo, Oscar, Fox, Fox. Quatro zero meia cinco, decolou 0 7, chame controle 1 2 0 8. 0 8, boa. Ah. Salvador, azul 4 0 6 5. Azul 4065, controle Salvador, contato radar. Boa tarde, contato radar. Pronto para indicar lançamento, Lima Kilo X-ray. Positivo, livre. X-ray. Descida, Lima Kilo X-ray. Positivo, livre descida, ajuste 1009, informe passando 4000, Lima Kilo X-ray. X-ray. Noite 07, 21 milhas ao norte, desça para 2000 sem restrições. Sem restrições, 2000, boa noite, 07. positivo, frequência livre, bom pouso. Livre aliás. Jogue aliás, 907. Azul 4065, chame Recife 13325. 3325, bom final de semana, é bom final de domingo. Boa, muito grato, bom voo. Sim, checa o trem, chame a torre, ONU 895, 1807. 1895, boa. Boa. Palmeiro Oscar, Fox, Fox, you are clear to the ILS approach. Good approach, Oscar, Fox, Fox. ILS X-ray. Boa noite, 07, ciente, livre pouso no zero, vento 090 graus, no 3 nós. Livre pouso no zero, boa noite, 07. 314, meio da Serra, passando 180, para o 5-0. Oceano 314, é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora a 1009, desça para 4000, voe direto Duna para o ILS, câmbio. Gente, desce para 4009, na proa de Duna, 1-6-3-1-4, ligado. Celas Casulu, ciente, é, confirme intenções inicialmente litoral sul. Ok, ciente, é, o hotel Celas Casulu, o senhor vai fazer um sobrevoo em Morro de São Paulo? Ciente, o hotel Celas Casulu. Hotel Oscar Zulu, reparte para o cruzamento do campo, ok? 055 é o controle Salvador, meu cordial, autorizado via Bonf, ajuste no 009, campeão. Bom, no 009, obrigado. Boa noite, 07, Salas 30, direito no 211. Direito 211, não, 807. Roger, completing approach, check the landing gear and can take the control tower, frequency 118 minor 5 for landing instructions, over. Thanks for the 895 today. Salvador Tower, good afternoon, Papa Oscar Fox, Fox 3 miles to other water. Roger, Oscar Fox, Fox. Continue approach, report 5 miles out. Report 5 miles. Hotel Oscar Zulu, negativo ainda, ok? A decolagem da presente. Aguarde, eu tenho um tráfego aproximando para 190, ok? Firmou, aguarde na vertical de Laro, então, Hotel Oscar Zulu. Descer para altitude de 6000. O senhor vai voar 30 milhas na proa informada e depois vai curvar à esquerda para a posição Duna para completar o ILS. Antecipo, será o número 3 para ponto. Sim, 6009, fica pedindo a sua proa, pode voar direto na proa, vai para o número 3. Obrigado. Pessoal. approach, okay? 500 feet. Roger, starting inside. Might be careful. Oscar Foxtrot, Foxtrot, clear to land 1810, wind 090 degrees, 15 knots. Clear to land 1810, Oscar Foxtrot, Foxtrot. Hotel Oscar Zulu, informo que vai manter o setor negativo, cruzamento da 1028, informo tráfego final de 3 milhas, 10 Charlie 560. Se a senhora quiser, dá pra vir passar ele, até ele chegar aqui, dá pra vir passar. Negativo, o Hotel Oscar Zulu, mantenha o setor aguardando instruções para o cruzamento. Vai aguardar o Hotel Oscar Zulu. Oi, Salvador, boa tarde, Oceania 6327, ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, Oceania 6327, mantenha o ponto de espera. Mantenha 6327. Hotel Oscar Zulu, prossiga a retaguarda do tráfego curto a sinal 10 e reporte farol de Itapuã. Na retaguarda do mesmo, aguardando passar a esteira e vai para Itapuã. Ciano 314, desça para 2000, livre LS. 2000, autorizado LS, 314, obrigado. Chané 6327, ali mantém, pistão na zero. Ali mantém 1 na zero, Chané 6327. Celas Casulu transfere 1208. 208, Casulu. Boa tarde, só passamos o Oscar Zulu. O helicóptero até o Oscar Zulu, controle. Boa tarde, senhor. Tá, superou agora o cruzamento 1-0. Está ingressando ali no litoral, vai controle, bom. Ah, positivo. Só o seu estimado para voo lá no morro. Mais 30 minutos da presença. Ah, ok, anotei. É 6327, livre decolagem 1-0, vento 090 graus, 1-2 nós. Cruzar a decolagem 1-0, Chané 6327. O Delta ajuste 1-0-0-9. Positivo, quando estabilizar a proa de Duna, autorizado 4000, o gol 1055. Duna 4000, 1055. Chané 6327, decolou 37, chame controle 1208. 208, é 327. Salvador, Chané 6327. Oceano 6327, este é o controle Salvador. Está em contato radar, após 2000, direto Ilhéus. Após 2000, direto Ilhéus, obrigado, 6327. Jorge, muito boa tarde, voo no 649, ponto zero da UNSA. Voo no 649, a Lima Tempo, estão no zero. A Lima Tempo, 649. Romeu Oscar, Libre Sana, chame para o táxi. Sou 3207, direto pelo 6000 com 1009. Livre!